Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tenho que fazer. Aquela noite que eu te conheci, eu acho que nunca vou esquecer. Um momento quase perfeito, inocente em seus defeitos. Tudo que é bom dura pouco e não acaba cedo. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse. Eu disse vambora, tô meio tonto, preciso respirar lá fora. Me leve para sua casa, eu quero dormir onde você mora. Eu passando mal e você ria, tanto barulho eu não entendia, mas concordava sem saber com tudo que você dizia. Se me pedisse pra pular de um prédio, eu diria sim. Qualquer coisa pra você gostar de mim. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse. Eu perdi o rumo e comecei a delirar. Acho que prometi até parar de beber e de fumar. De repente a noite acaba e todo mundo some. Eu me lembrei que eu esqueci de perguntar o seu nome. Sem endereço nem direção, por onde começar? Qualquer coisa pra poder encontrar. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse. Eu não como, eu não rio, eu não sei o que é adormecer. Me desculpe se eu fechar os olhos e desaparecer. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus.